Meu Lima Vitor, autorizado a decolar, pista 35, vento 180 graus, 619. Romeu Esprima, Vitor, decolada 03, segue em direção à Feira de Santana, chame o controle 199.35. Chamará o controle 199.35, Esprima, Vitor. Capatango Vitor, Índia Juliette. Bom dia, prossiga. Uno 211, Vitor, Índia e Juliette. Capatango Vitor, Índia e Juliette, fala na escuta. Confirma o destino? Gente, aguarde cópia, Vitor e Vitor, Índia e Juliette. Capatango Vitor, Índia e Juliette, copia. Autorizado, Cairo Lorenzo, rota direta, 1000 pés. Decolagem pista no 7, curva à direita, corredor Axé. Transponder 0160, controle Salvador 1-19-35. Vitor, Índia e Juliette, autorizado Cadu Lourenço, 1000 pés, controle, opera 1-19-35. Zero 1 na bordo, confirmando. Chame a torre agora para acionamento e decolagem, QNH 1019, Vitor, Índia e Juliette. Capatango Vitor, Índia e Juliette, bom dia, autorizado acionamento, reporta táxi. 7, nível 190, decolagem da pista 0, curva à esquerda, saída Conde. Transponder 0277, controle Salvador 1-19-35. Autorizado então, João Pessoa, saída Conde, via Golf 67, nível 190. Decolagem pela 1-0, com curva esquerda, transponder 0277 e o controle em 1-9-3-5-2-7-9-1. Cotejamento correto, 2-7-9-6, chame para o nosso estacionamento. Vai chamar para o pushback do 2-7-9-1. Capatango Vitorinha e Juliette, autorizado alinhar e decolar, pistão na 7, vento 150 graus, 5 nós. Flamengo Vitorino de Juliette, decolado 16, chame o controle. 119 decimal 35, morro. 19 com 35, muito grato. Salvador, bom dia, voo no 095, autorização com fim, sentido informação hotel, posição 4. Voo no 095, aguarde cópia, prepare a saída, Arbor Elefa. Arbor Elefa, valeu. Alô Salvador, o azul 2796, está pronto para o táxi, autonomia de 3 horas e 40 minutos, POB de 63, ao Fernando Maceió. Azul 2796, táxi aprovado, via TAT 3, TAT 1, táxi Índia, ponto de espera 2, 118, decimal 95, KNH 1019. 31, via Índia, 1895, quando pronto, 2796. Voo 095, copia? Copia. Autorizado. Serra Bravo, Charlie Fox, via rota do plano, Pesilu 21, segue conforme. Nível 360, decolagem da pista 10, curva direita, Árvore Elefa. Transponder 5001, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado com o RIS, nível 360, vai no Pesilu 21, após conforme Madrupa. Saída Árvore Elefa, decola 10, curva direita. Transponder 5001, no controle 6935, é o gol no 095. Correto, gol no 095, chame pronto para o estacionamento. Chama na. Alguém clear for left? Sim, Maris, runway west. Ok, clear for left, runway 10 west. Voo 1095, portão 04, autorizado, chama o próximo táxi. Câmara para o táxi, voo 1095. Paulo Salvador, Azul 4299. Azul 4299, Paulo Salvador. Poderia coordenar pra gente a vida do 360? Afirmo. Eu tenho autorizado 340. Solicito coordenação do 36. Certo, 34. Subiu 34? Afirmo, copia. Autorizado. Serra Bravo, Quilo Papá, via Anveslu 10, Pubave, segue conforme roda do plano de voo, nível 340. Decolagem da pista no 0, curva direita, saída da El Leda Motiva. Transponder 5004, controle Salvador 1, 19.35. Solicitado Campinas, nível 340, Hotel Zulu 10, Pubave, rota do plano de voo. Decola pista no 0, curva direita, da El Leda Motiva. Transponder 5004, controle 1935, Azul 4299. Azul 4299, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. É 299. I'm on the ground, good morning, Oceania 6312, just cleared the runway. Morning, Ocean S6312, approve taxi via taxi Alpha, hold short taxiway Juliet. Okay, we're clear to Alpha, we're going to hold short of, before Juliet, Ocean S6312. Oi, Salvador, bom dia, 3304, passando Mada. Então, 3304, continua a aproximação, informa o chuva nas vizinhanças, pista molhada, ajuste no 020, aguarda a pista livre. Tem água de atualização, só confirmando, passa a Simbra. Sim, então, 3304. Então, 3304, autorizado pouso, pistão no 0, vento 140 graus, 4 nós, pista molhada. Ele pouso no 0, 3304. Azul 2796, decolada de 24, sistema de controle 119, decimal 35. Controle 1935, por dia. 20 na justa, chegou no 095, companhia. Ocean 6312, Juliet Gate 03. Salvador, bom dia, bono 095, ponto 0, bono 0. Bom dia, autorizado o alinhar e manter a pista no 0. E mantendo 0, bono 095. Salas 26, direita 121, decimal 1. 21, comandou, bom dia, tem 3304, Lima, não se escuta. Bom dia, tem 3304, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, obrigado. Vai, você no 0, agora no 095. Tower American 229 with you on the localizer for altitude. American Airline 229, you're continuing approach, stand by, clear land, altimeter sighting 1020. Alright, stand by American 229. Line 229, cleavage to land runway 10, wind variable with 3 knots, runway wet. Clear to land 10, American 229. Bola 095, decolado 28, chama o controle 119, decimal 35, 1. 935, 1, 95, 1. Papa Romeu, até o Juliette Serra. Reporta sobre o farol de Itapuã. Ajuste no 020. Reporta sobre o farol de Itapuã. Serra. Papa Romeu, até o Juliette Serra, na vertical do farol de Itapuã, visual com a aeronave nacional. Papa Romeu, até o Juliette Serra, ciente, autorizado o cruzamento do campo, a retaguarda do mesmo, reporta para gerar base na 7. Cruza o alinhamento da 10, reporta para gerar base da 17, até o Juliette Serra. Alright, the exit to the right in Charlie, depart. On Decimal 1, ground control. 121 Decimal 9, American 229. American 229, negative. Ground control, 121 Decimal 1. 121 Decimal 1, American 229. Meu hotel de leste Serra avistado, autorizado pouso, pistão na 7, vento 150 graus, 2 nós, pista molhada. Hotel de leste Serra, ciente, autorizado pouso, está na base, trem baixado e travado. Oficial, o Mike na escuta. Escuta, oficial, é o que mais precisa. Ok, confirme a radial que te afasta de Salvador. Nossa, cara. Radial, você vai ter 317, cara. Pra ser o check-down, é, Serra Novena e Leste Delta. Alfa Charlie Mike, autorizado Serra November Juliette Delta, via rota do plano de voo, nível 060, decolagem pista no 7, curva esquerda, saída Momo, após DCT conforme. 0122, transponder, controle Salvador 1, 19, decimal 35. Autorizado Serra November Juliette Delta, 060, decolagem pista no 7, saída Momo, 0122, 1935, ao controle Alfa Charlie Mike. O Charlie Mike, cotejamento correto, confirme, bate PLB. A mandada da Itel, cara, o PLB vai passar pra torre. O Charlie Mike chama a torre agora para acionamento, táxi de decolagem. Em 1-18-95, QNH 1020. Ok, vamos chamar a torre agora. Obrigado, cara, bom dia. Bom dia. Autorizado, chame da X4299. Ao meu hotel gerente, Serra, por gentileza, estende mais no transponder. Salvador, muito bom dia, o TAN 3179, Centro do Hotel, autorização, São Paulo, Guarulhos. TAN 3179, bom dia, informação Juliette. Pronto, pra cópia. Copio, o TAN 3179. Autorizado Guarulhos, via Pesluna 0 até Taubaté, nível 320. Decolagem da Pesluna 0, curva direita, Dael Leda Motiva. Transponder 5010, controle Salvador 119, decimal 35. Autorizado de voo 320 para São Paulo Guarulhos, Pesluna 10, Taubaté, decola da 10, curva direita, Dael Leda Motiva. 5090 e o controle 3935, TAN 3179. TAN 3179, cotejamento correto, chame pronto para o estacionamento. Chamar quando pronto. Táxi Azul 4299, alterna Ribeirão Preto, autonomia 0450, PLB 89. Azul 4299, táxi aprovado, até o ponto de espera da piscina 0, direita via Índia, ponto de espera torno 1, 18.95, Senegal no 020. Senegal no 020, torre 895, Azul 4299. Salvador Azul 4299.090. Azul 4299, autorizado alinhar e decolar sistema 0, vento 120 graus, 4 nós. Ele decola no 0 Azul 4299. 4299, decolar 211, chama o controle 11 na aproximação 35. 1935, controle agora. Bom dia, 4299. Salvador, clearance, good morning. What's your name? 6312, request clearance to receive flight level 390. 6312, via Sierra Bravo, Romeo Fox, via flight plan road, flight level 350. Departure from runway 10 after departure, left turn, Puka departure, Aru transition. Call code 5021, departure Salvador Control 119 at decimal 35. What is this? Recife via route and file. 35 units in final flat level. Take off runway 10. Departure Puka Aru. 5021 to be call code at 119 35. Transition Aru. Aru, transition Aru. Roger. Russia 6312, read back correct, call me right for push and start. Rota 3179, portão 5, pushback saneamento. Autorizado, chame o táxi, portão 3179. Já chama para táxi, 3179. Amy? Você lembra que o Zulu deve falar da pista no 7? Autorizado Serra Bravo, Índia Lima, via rota do plano, nível 100. Colagem pista no 7, curva direita, saída coral. Transponder 0275, controle Salvador 1, 19.35. Planejamento correto, lembra que os Lucas confiam em TLB? Planejamento autorizado, chave a torre para táxi, decolagem Kenya Gauna 020, lembra que os Lucas. Rota 3179, POB de 212, autonomia 345, fazendo confins para o táxi. Rota 3179, táxi aprovado via Pátio 1, Itaxa Índia, até o ponto de espera da piscina 0. Mando no ponto de espera Chame Torre, 1-18-95, que é negão no 020. 1020, Pátio Índia, ponto de espera da 1-0, quando lá tem 118-95. Muito bom dia, 3179. Bom dia. Salvador, muito bom dia. Tá 3179, ponto de espera da 1-0 pra... Tá 3179, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-40 graus, meia luz a nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, tá 3179. Charlie, Sierra Tango, prossiga. Encerrando, San 3179. Gente, San 3179. Torre 1-8, décima 1-9-5. Salvador, bom dia, San 3304, informação Juliette. Papa Papai Charles, Serra Tango. Confirma, segue do Pátio 5 para o Pátio 4. Charles, Serra Tango autorizado, tá? Se reporta na Taxway, Papá.